Paz do Senhor. Deus criou o mundo e quando ele terminou, ele viu que a natureza, a criação era muito boa. Quando Deus quiser destruir, vai ser no dia dele, na hora dele, como ele quiser e não o homem. Jesus em Mateus 16 disse, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? A alma é o lugar das emoções, dos sentimentos, das paixões. E Jesus, ele não veio salvar a natureza, ele veio salvar a alma. Jesus deu valor às coisas pequenas, um abraço, um aperto de mão, um beijo, uma atenção. E assim é, pessoas que querem salvar a natureza, limpar a natureza, querem ganhar a natureza e não querem ajudar a mãe a lavar a louça, a esposa a arrumar a casa ou arrumar a garagem. Olha ao teu redor e veja quantas coisas pequenas de grande valor você pode fazer hoje. Um abraço, uma atenção, uma conversa. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.